Boa noite, Bruno 476, Bruno. Boa noite, Bruno 476, táxi via Alfa, chama antes da Juliette, portão será o 3. Via Alfa, chama antes da Juliette, portão 3. Táxi autorizado, Gol no 896, via Pátio, Juliette, ao ingressar na Alfa, transfira a torre 186, altímetro 010, boa viagem. Ok, via Pátio, Juliette, após Alfa, 198, decimal 6 na torre, 1010, Gol no 896. Para o táxi Gol 187 com 71 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna na Galeão. Bebê 71? 171, 171. Bem, mais 100 então, táxi autorizado, segue o 37, companhia, à frente, número 2 no ponto de espera, vai ingressar na Alfa, transfira 14186, 1010 no altímetro, boa viagem. 7, número 2, na Alfa, ponto pronto, 26. Bom, 87. Obrigado, boa noite. Boa noite, 96, bom dia, aliás, decolar autorizado, 80 graus, 10 nós. Aliás, decolar no 0, bom, no 896. No 476, observa a saída do 37 companhia, ingressará após para a esquerda Juliette para o portão 3. Ok, observa o tráfego da companhia, ingressa via Juliette, portão 3. Comandador, bom dia, Gol 8 no 7, ponto espera da anunciação. Gol 8 no 7, após 800, companhia, aliás, manter. Ativo, 60 graus, 8 nós, livre decolagem. No 896, decolado aos 57, controle agora 198, por viagem. 98, obrigado. Chegou no 896. 896, boa noite, contato radar na decolagem, subnível voo 370, saída Pucajá Maracaju. 370, Pucajá Maracaju, gol no 896. Gol no 897, 70 graus, 89, decolagem autorizada, pista dessa. Decolagem autorizada 10, gol. No 8 no 7, decolado aos 5-9, controle agora 1-9, decimal 8, boa viagem. 19-8, obrigado, boa noite. Controle Salvador, bom dia, gol 8 no 7, Dayana, se escuta. Boa noite, 97, bom dia, contato radar na decolagem, subnível de voo 360, saída da EL, Leda Crate. 360, da EL, Leda Crate, gol 8. Boa noite, 96, controle. Escuta? Sim, sim, só. informa que vai seguir como nível final o 330. Ok, 330 final, 8-6. Chama Recife no 2685, alternando 12545. 2085, 2545, no 896, bom dia. 18, 17, chame Recife, 3325, alternando 1251. 3325, obrigado, mas chegou 8. Igualmente.